Tem dias que é melhor não levantar da cama. Dias maus que venham cheios de drama. Dias em que é impossível não se lamentar. Dias de lágrimas, dias de grande pesar. Não dá pra adivinhar e nem se preparar. Os ventos vêm e tiram tudo do lugar. Chegam sem avisar, batem pra machucar. Confunde a realidade e joga pra nos derrotar. Dias maus, independente da cor ou da fé. Quem não caiu, vigie pra se manter de pé. O sol nasce pra todos sem distinção. Tanto pra quem fornece ou pra quem perde o pão. Mundo rebelião, dor e destruição. Sem amor ao próximo segue uma geração. Mortes por nada, por falta de educação. Carros matam mais que a guerra do Afeganistão. Seres humanos, cada dia mais profanos. Destrói e contamina o mundo através dos anos. Sempre criando planos, cheios de enganos. É incombe no rastro, não importando qual insanos. Momentos mágicos, novas drogas, velhos funerais. Filhos morrendo prematuramente antes dos pais. A noite fria, iceberg sem final. Sociedade doente que prefere o mal. E não há o que fazer. O socorro pode demorar. Tenha fé pra não se corromper quando o dia mal chegar. Oh, os dias são maus. Basta olhar nos hospitais. Doenças, pestes que remédios já não curam mais. Ogivas nucleares, drones pelos ares. Somos vigiados em todos os lugares. Dentro dos lares, investe em tecnologia. TV de LED, smartphone viram companhia. A internet ensina coisas em qualquer hora. Principalmente aquelas que não se aprende na escola. Ensinam mais que pai e mãe que tem que trabalhar. Capitalismo massacra e tende a viciar. Criamos crianças cheias de querer. As mesmas que no futuro matam por prazer. Plantamos mal, mas não queremos colher. Cuidado quando o dia mal vem assombrar você. Pode ser a perca de um ente querido, ou quando sem querer damos brecha ao inimigo. Os dias são maus e o mundo jaz o maligno. Câncer contamina e nem sempre é benigno. Terremotos engole civilizações. Mares transbordam e fere o povo a milhões. Aviões despecando do céu. Sonhos perdidos nas nuvens de forma cruel. Na nova Babel, que ri como hiena. Os dias são maus e chegam sem ter pena. E não há o que fazer. O socorro pode demorar. Tenha fé pra não se corromper quando o dia mal chegar. Oh, oh, oh. E não há o que fazer. O socorro pode demorar. Tenha fé pra não se corromper.